Vim de tarde um. Ouço pássaros revoltos, inquietos pelo entardecer, só não sinto o bater de seu coração. Ouço vozes cansadas, ouço pássaros revoltos, inquietos, saltitando, voando em desordem. Parecem felizes e satisfeitos com a liberdade. A tarde agoniza serenamente. Os últimos raios roçam a terra. Início de novo descanso, fim de árdua tarefa, início da nova noite. Hora de mistério, tudo parece se misturar. Ouço o palpitar do meu coração, ansioso por te ver.